quero reconhecer tua graça infinita a me sustentar, a ultrapassar todo o meu entender, a me fortalecer, a superar meu pecar, também a me ensinar a arte de viver dentro do teu prumo, no centro do teu querer. Sangue na cruz, das riquezas mil que hei de desfrutar, de que mais preciso se tudo tenho em ti? Só por tua graça alcancei tão grande salvação, pois em mim nada achei pra ser merecedor. Resgatado fui por um alto preço, só me resta então viver pra te agradar, pra te agradecer, pra te engrandecer, pra te exaltar, pra te reconhecer. Aceite o meu louvor, minha canção, meu cantar, minha vida em teu altar. Te